chocolate, camisa Chicago Bulls, elegante igual Cadillac. Eu vou ouvindo bom blues, só garimpando os quilates e atrás das notas azuis, mas sem fugir do combate. Na visão do besouro, nós aqui vale ouro. Não sou de ouvir desaforo e levá-lo pra casa, que o bagulho é todo, ando sempre afoito. É tipo assim, que vença o melhor meu chá. Os que ficaram com osso, muito dinheiro no bolso. Os que tiveram no poço e dividiram o almoço. É hora do banquete, longe do calabouço. Acende o verde, bota a joia no pescoço. Quero ficar, não posso, cuido dos negócios. O mundo é nosso, envolvido até os ossos. Sobreviver é arte, a polícia é covarde. Escolha fuga antes que seja tarde. Rodeado pelos bicos, querido pelas cachorra. Felp 22, o mais pesado nessa porra. A vida é uma gangorra, um bom atirador te acerta antes que cê corra. Rodeado de amigo, vivendo a vida louca. A chuva é de bala, roller, ponte ponta oca. A vida é uma gangorra, um bom atirador te acerta antes que cê corra. Rei, chapas e tas fita, deixa o bagulho queimar. Esses moleque é novo, tem muito pra treinar. Polícia tá na curva, querendo conversar. Pista tá uma uva, tem muito pra lucrar. Se caiu, tiro férias, é mais frio que Alasca. Maldita casa de pedra, um dia praga se alastra. É o que aquece as artérias, é o veneno na pasta. A mais pura miséria, digerida na lata. Envolvidão na função, os meus irmãos ao redor. Repartindo o pão, só na visão do melhor. Sempre igual divisão, tamo no mesmo P.O. Mas se tiver vacilão, efeito do dominó. Faz um corre, muda o rumo, enquanto ainda há tempo. Quantos vi ruir, se foram de exemplo. Pique de jogador na contenção do setor. Fazendo o jogo virar, o tempo é professor. Rodeado pelos bicos, querido pelas cachorra. Felp 22, o mais pesado nessa porra. A vida é uma gangorra, um bom atirador te acerta antes que cê corra. Rodeado de amigo, vivendo a vida louca. A chuva é de bala, roller, ponte, ponte.